5218 para o localizador, curve agora à direita para o 140, descendo para 2000 pés, ajustado 1020. Direita 140, reautorizado 2000 pés, ajustado 1020, 5218. Passaredo 2224, desça para 3000 pés, ajustado 1020. Para 3020, 2224, Passaredo. Victor Charlie India, resuma navegação para o Odiduna. Odiduna, Victor Charlie India. NR 6212, reautorizado a nível de voo 090. 090, também 6212. Milo 3, Salvador, Brasília, nível 360, copia? Eu também, obrigado, bora. Você é 6212 sindicada? 6212, 290. Redução agora 210, 96212. Redução 210, 6212. O Juliette Hotel Serra da presente reassume pro Odiduna. Pro Odiduna, Hotel Serra. Zona nós pista ainda, um pouco molhada para a estação passada. 7, autorizado pouso, vai vir 7, 2. 89, Passaredo 2224, está seguindo como número 3 na aproximação. Reduzindo para 180 como número 3, Passaredo. Gente, chama pronto no 3, no 6, 1-3. Uno 8, completo agora, chama a torre 118-6. Uno 18, decimal 60, obrigado, uma boa noite, até a próxima, a torre Salvador. Cronov 56, reautorizado 050. Paredo 2224, desce para 2000-1020, livre final e LSC reporta estabilizado. 2020 para reportar estabilizado S3. Vitor Charlie India desce para 3000 pés, ajustado 1020. Vitor Charlie. Juliette Hotel Serra desce para 4000 pés, ajustado 1020. 4000 pés, 1020, o Zocar. Tener 6212, reduzindo para 210, nós desce agora para o 080. 080, tenta ajustar em 200. Salvador, trip 5218, estabilizou a final do LSXV para a questão do 0, Salvador. 6, continua a aproximação, rapaz, passando Simbra, hein? Passaremos passando Simbra, trip 5218. Quanto tempo para mim, 728? 130 graus, 109. O 3137 no 8, confirma? Afirma, pronto. Livre acionamento, pushback em coordenação com o solo e freio, chama pro táxi no 8, 3137. Autorizado, contato para o táxi, 3137. Cuidado. Vai reportar estabilidade. Quatro, interceptar o localizador e iniciar redução para aproximação. Vai reduzir. Salvador, só 3603. 3603, Salvador Guarulhos, um minuto, copo. Aguardando a sua escuta. A gente aguarde a autorização de pouso. Aguarde um minutinho para a copa e prepara a saída da Euleda Bridge para o Guarulhos. Sim, da Euleda Bridge. 7 direita, 209 chama. 209 direita, 67, 208, boa noite. Já estou para o Etituna, conforme autorizado anteriormente. Seu curva direita então agora para o 080, Vitor Charlinho. Curva para 80, o Vitor Jardim. Pro 080, seu intercepto localizador. Papa Romeu Juliette até o Serra, descendo agora para 3.000 pés, ajustado Mi-20. 3.000 ajustado Mi-20, até o Serra. Oceaner 6212, reautorizado 050. 050-6212. Passaredo 2224, chame Torre Salvador 118612. 18612, boa noite, daqui a pouco. É, bom pouso. Obrigado, bom serviço. Torre Passaredo 2224, a 2 milhas está na Baixada Salvador. Ciente, continua a aproximação, aguardando a atualização de pouso. Série 5956, sua indicada? Redução 1809 para a série 5956. Dois, autorizado agora descida para 3.000 pés, descendo 3.000, ajustado 1020, completando a redução 1809. Vai seguir um Bravo Eco 36 na final. Força aérea 5956, reautorizado 4.000 pés, ajustado 1.020. 4662, da TAM, boa tarde, acena identificação, desceu 050 na chegada Mari. 950 na Mari, 360. Juliette até o Serra desce para 2020, livro final e LSC reposto estabilizado. Estabilizado, Vitor Charlie Índia. Vitor Charlie Índia, chama agora a Torre Salvador 718-612. 718-612, Vitor Charlie Índia. Oceaner 6212, vetor radar para o sequenciamento, curve agora à esquerda, proa 015, proa 15, o limite ao localizador. 6212, vetor radar para o esquerda, proa 0. Força aérea 5956, vetor radar para o sequenciamento, curve à direita, proa 240, limite ao lado. Direita 240, limite ao lado, força aérea 5956. Vai manter a posição 5218. E 5218, ingressa Alfa, repórter essa Juliette, inicialmente vai manter a posição. Alfa e Juliette vai manter a posição na guia 5218. 3137, mano, continua o táxi até o posto de espera da pistola 0, via Indy Alfa, no posto de espera torre 198, decimal 612, ajuste 1020, atento a um Boeing 737 da Webjet parquendo no 04, após prossegue até o posto de espera. Ok, prossegue, no posto de espera via Indy Alfa, foi lá com as 2h30, a pistola 1h30. Pro 070 da Azul, boa noite, sendo identificação dessa 060 na chegada Mari. Identificou, descida para o 060 no perfil da Mari, Foz 1470, obrigado. CNR 6212, reautorizado 2 mil pés, ajustado 1020, aguardando o vetor final. Ok, mantendo a proa, 2 mil pés, CNR 6212. 6212 do CNR para o localizador, curva à direita, proa 060. 60, CNR 6212. Força aérea 5956, reautorizado 3 mil pés, ajustado 1020. Para 3 mil pés, ajustado 1020, eu quero confirmar isso, né? 5956 da Força Aérea, curva agora à esquerda, proa 210, o limite permanece lock. Permanece lock, esquerda 210, 5956. Para autorizar para o pouso na 17, Vitor de Alíndia. Está autorizado então a fazer base para a 17, reporte na final, Xalíndia. Semana no final da 17, Vitor de Alíndia. Afirmativo, não alongue muito a base que eu tenho tráfego na sequência, Fadaís, ok? Isso, vai utilizar, Índia. Salvador, boa noite, Sandrinho, 17, Canadá 1, Magarão, está pronto. Sexta está autorizado, alinhar e decolar, vento 140 graus, 09-3137. Dona 0, comando à direita, o código é 5104 e o controle em 120, decimal 80. Localizador 212, completa final, chama agora a torre 7186. 186, boa noite. Salvador, boa noite, o Papa Romeu e Juliette Hotel Serra. Juliette Hotel Serra, prossiga. 3, atento ao sinalizador. Remoto no 3, atento. Pousar na 17 ou na 0? No 0. Que para 1-0 vai transmissão em pouso. De base para final, Vitor Xalinga. Xalinga, livre pouso, pista no 7, vento no 40 graus, 1-0 nós. Livre pouso, Índia. No box, meia dúzia. Isso é, passa pronto. Para 2.000 pés ajustado 1.020 aguardando o retorno final. Carinha, seu solo aos 35, autorizado retorno pela pista até o H da Bata, repartilizando. Juliette Hotel Serra, livre pouso, pista 10, 140 graus, 12 nós. Gente, livre pouso, Juliette Hotel Serra. 3137, decolou aos 36, controle 208. 208, obrigado, boa noite, tá? 3137. 6, livre acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo, Flair está livre, 3603 no 6. Autorizado, vai questionar, está 3.003 e conta para o site. Puxa, após 2.000 direto, Leda, Brígio, está 3.1 ou 3.7? 3.662, vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente pro, o limite será o localizador, iniciando a redução 1.809. Mantendo a pro, limitado o lote, 1.809. Sua curva esquerda agora, proa 010, o limite permanece o lote. Fortaleza na 10, 2023, 662. 4070, que é autorizado 4 mil pés, ajustado 1020. Para 4 mil, ajustado 1020, o azul 4070. 4070 da Azul, vetor radar para o sequenciamento, curve à esquerda, proa 355, o limite será o localizador. Limite, direita, esquerda 355, descendo para 4 mil, 4070. Charlinho de Oliveira do Abata, estacionar para Cajari, viu? Porcéria 5956, controle? Indicado que mantém. Você tem condições de acelerar até o externo? O máximo até o 130. Acelera então para 130, Porcéria 5956 até o marcador externo. Bom, eu quero 5956. Santa Serra, Solas 38, linha direita, chamando 219, Solas. No 885, prepara a saída da El, Leda Bridge, um minuto, cópia. El, Leda Bridge, Guarulhos. Sétimo hotel Serra, escuta do solo. Confirme o pátio, axis destino, pátio 3. Autorizado o táxi via Delta, Alfa, Kilo para o pátio 3, atentar sinalizador. Inicialmente vai permanecer ali próximo à primeira à posição 1. Autorizado Delta, Alfa, Kilo. Já desloca o marcador do sinalizador. 1.020, como que vai seguir um Tucano na aproximação? 2.020, está atingindo o limite da autorização. Gente, eu vou ultrapassar o Loco, vou manter mais 2 minutos na proa, máxima. 2.000, então, ultrapassando o Loco, 2.020, né? 1.885, pronto, cópia. Pronto, cópia. 1.885, autorizado Salvador Guarulhos, via Pesolo 1.6 após Belo Horizonte, após DCT Trivio. O nível é o 360, saída da El, Leda após Leda, voa posição Bridge, decola da 10, comando à direita, o código é o 5114 e o controle em 120, decimal 80. Autorizado Guarulhos, 360, Código 5114-120.8, cotejamento correto, chame pronto, inbox 09. Para o táxi da 3603 com 160 a bordo, 3 horas 45, Fernando Galeão. Azul 4070 para o localizador, correio direita para o 050. Direita 050, limite ao localizador, azul 4070. Azul 10, pronto, chama a torre 18,6, dúzia. Obrigado, boa noite. Pronto, Juliette Dalterra. Frequência livre, Juliette. Solas 4-1, direito 1-2-9, solo. 7-0 da Azul, desce para 2.020. Para 2.010, 4-0, 7-0, 2-1. Oxana 6212, táxi via Alfa, inicialmente vai manter a posição antes da Juliette. Alfa, Matheus, Confirmando, 6212, Alfa Juliette para o Box 5, atentam Airbus 320 da TAM, taxiando até o ponto espera. O 5956, ele pousa o pisto no zero, vento 140 graus, 10 mais. É, cara, 5956, ele pousa. Salvador Aracaju, minuto cópia. Provável Puca Jamo direto Aracaju. Puca Jamo, tá. Uno 90 nível, saída Puca Jamo após direto Aracaju, decola da 10. Curvando à esquerda, o código é o 5120 e controle 1208. Autorizado então, 190 da Caju. E é gol 1700, da Puca, Jamo. Da 1200, protejamento correto, confirmando apenas o portão. Estamos no site 1, portão 1-3. Cotejamento correto, chame pronto para o pushback. Premier 03 autorizado, né? Mantém ficando pronto para decolar, siga a pista liberada. Confirmando, é o 16-13-03 para pushback acionamento. Continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Agora 362. Acho que o equipamento tá. O microfone tá distante, ou então tá com algum problema aí, tá muito baixo. Solo aos 45, livra a direita, depois novamente a direita, chama para cruzar a pista em uso para o parte militar. Afirmativo, já avisou com o aeródromo. Torre 118, meia dúzia, um bom pouso. Decolagem 3603, vento 140 graus, 10 mais. Prepara a saída Momo, transição Frote. Aguardo o batalhão. navegador de pouso, vento 1, 70 graus, 8 nós. Pouso 3603, decola aos 47, controle 208. Para 2000, 1020, livre sinal ILS, é que seja posto estabilizado. 2224, autorizado Salvador, Juazeiro do Norte, Serra Bravo, Juliette, uniforme, via Pêsulo 19, após, conforme rota do plano, nível 350, realiza o perfil da saída MOMO, transição frote, decola da 10 com voo na esquerda, o código é o 5122 e controle 1208. 070, ainda 3 milhas de terra. Sente, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso 1. Afirmativo, está resumido. A pista está molhada ou seca? Puxa, ainda um pouco molhado. Não está chovendo mais não, né? Na vertical, negativo. Chame pronto na área remota do pátio 1. Vai chamar o motor. Autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 à direita, no ponto de espera torre 1 no noite, décimo 612, ajuste 10 2 9. Salvador, boa noite, até 3662. 3662, táxi Alfa, quanto é Santa Juliana? Alfa, vai recordar Santa Juliana, até 3662. 3310, solicita pro 070 para ver se está a formação. Livre desvio, CNR 6310, reporte retornando a Praia de Duna. Gente, 6310. Tango Juliette Serra para Serra, India Fox Victor. Firmando pátio 4, que se encontra. Ciente. Autorizado então Salvador, Serra Índia Fox Victor, via Golf 677 após Eudes, após DCT G Dodge, Golf Índia Delta, Oscar Delta, restante conforme a nota do plano. O nível é 100, realiza o perfil da saída coral, decola da 17, gira a curva à direita. Aciona o código 5070, controle 1208. 6310. Eu chamei a matrícula errada, mas era pro senhor. 6310-2000-1020. Ah, ciente, 6310. Documento correto, já está pronto para acionamento. Sente para acionamento e táxi então, torre 118, decimal 60.